andando triste aqui na solidão. Paz e descanso a mim teus braços dão. Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Morar e